figure? Verità, come sì. Delta Charlie, Tranquilo. Bank Delta Charlie, voo local, provável 510, decola da 17, controle Salvador 1208, aciona 0121, Bank Delta Charlie. Gente, Yankee Delta Charlie, já consegue saber? Gente, Yankee Delta Charlie, é pronto para decolagem. Tritaxi, Yankee Delta Charlie, reporte na interseção com a 17, pronto. Delta Charlie, livre decolagem, vento 030 graus, 3 nós. Primativo, autorizado. Claro. Tanque Delta Charlie, decolou 20, controle Salvador, 120, 8 até a volta. Até a volta, obrigado. Controle Salvador, é o Papatango Yankee Delta Charlie. Bom dia. Yankee Delta Charlie é o controle, bom dia. Aquele decolou da presente, vai seguir pro litoral norte até 28 milhas após a inversão. Gente, acione normal no transponder e informe livrando a zona de controle. Charlie, grato. Prossiga. Autorizado Congonhas, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120.8, aciona 5447, coteja. Autorizado Congonhas, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Controle 1229, 1208, e o transponder 447. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Autorizado, chamar o táxi. Autorizado, chamar o táxi.